Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe de regresso à antena da rádio SBSR, uma hora de música sem palavra cantada, e começamos com o Habitué. Nestas sessões é um dos nossos preferidos. Para além de músico, é também um produtor muito requisitado, masteriza e mistura discos de pares. Chama-se Rafael Anton Irizarry e há uns anos editou um disco que é constituído apenas por 4 peças. Chama-se Sirimiri. A melancolia atmosférica e às vezes noise também de Rafael Anton Irizarry. Abertura com Mountain Stream. Boa noite. Bem-vindos. Thank you. Thank you. Início do Em Transe de hoje com Mountain Stream de Rafael Antanirizar, e depois fomos até a um autor que é compositor de discos de inéditos e de muitas bandas sonoras, chama-se Max Richter. Já fez música para filmes como The Leftovers, Ad Astra, Waltz with Bashir, Mary Queen of Scots, entre outros. A última película a contar com a música de Max Richter, e que curiosamente convocou também os irmãos Sparks para uma canção, vá, uma canção entre peças instrumentais. A última película chama-se Spaceman, filme realizado por Joan Rank com Adam Sandler, Paul Dano, entre outros. De Max Richter, Spaceman, e o tema Reflected in Her Eyes. E seguimos depois com o regresso à música de Adam Wiltsey, fundador do icónico projeto Stars of the Leeds. Anda entretido nos últimos tempos com a ideia Winged Victory for the Sullen, volta a solo com 11 Fugues for Sodium Pentotal. Dele o avanço Tissue of Lies, Adam Wiltsey. Seguimos em frente com uma guitarrista que gosta de criar camadas e camadas de guitarras, tudo numa massa quase sempre idílica e atmosférica também. Chama-se Noveler. Sarah Lipstadt é também uma curiosidade, a guitarrista de palco e de estúdio de Iggy Pop, de Aphantasia, agora de Haunted Man. Thank you. Chama-se Alessandro Cortini, a solo anda por estas explorações instrumentais a fundir a melodia com o caos, toca também com, entre outros projetos, Nine Inch Nails, dele de Scuro Chiaro, Chiaro Scuro, antes de Haunted Man, Noveler, e para trás o regresso de um músico inglês que reside na Escócia, já se apresentou sob o alter ego Talvi Horos, agora nome próprio Ben Chatwin, vem aí Verdigris, avanço no entranse de hoje para Dolman. Mais música para filme e de um dos nomes maiores destas andanças, Brian Eno, da série televisiva da Netflix Top Boy, agora Overground. Thank you. quase no final do Em Transe de hoje, ouvimos Ryan Eno a fazer música para uma série televisiva, ele que será alvo de um documentário a apresentar em breve. Ouvimos Overground de Top Boy, ainda Scott Morgan, tal como na última sessão, projeto canadiano Lost Shield de Clara Lumina. E para trás tínhamos ouvido lá em cima Adam Wiltz e agora a outra metade dos A Winged Victory for the Sullen vai editar este ano pela Deutsche Grammophon. 1001 chama-se Dustin O'Halloran, ouvimos Harmonic Dream Sequence, o avanço para continuarmos com duas viagens e duas viagens diferentes. Uma muito conceptual, música que tenta pontuar um pequeno passeio noturno entre as 10 da noite e as 6 da manhã do dia seguinte, tudo por Federico Mosconi, chama-se Nocturnal, depois a música de John Hopkins. Thank you. vos disse, duas viagens com narrativas diferentes, mas com o título de cada uma a revelar ao que vem. Primeiro Nocturnal, Federico Mosconi com At 10 PM e depois John Hopkins com Music for Psychedelic Therapy. Diz tudo. Tayo's Caves, Ecuador One, do britânico. E para trás, também da Grã-Bretanha, segundo álbum de estúdio para Brian Leeds, a.k.a. Werco S, é de 2016. Às vezes oferece-nos beats fortes para dançar, noutras esta temperança, como em A Sea of Love, de For Those of You Who Have Never, and Also Those Who Have. Werco S no final do Entrance de hoje. Já sabem, o programa, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou nos diferentes agregadores de podcasts. Também no sítio do Entranse, os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Lipo Padilha. Voltamos em breve. Fiquem bem.